O poder da palavra é foda. Delinquentes eloquentes, evidente é misturar na roda. Nunca vi preso pena sustentar uma bigorna. Isso não é um teste, abaixa o farol e retorna. Ande pelas ruas, sinta o clima da caça. A carne é preta, eu vejo o sangue na taça. Negros como eu, que já sabe o que se passa. Racistas igual traças, divisões de raças. Então chame o QQQ pro neguinho. Visionários militantes, incendeia até o fim. Arranque o capuz dele pra mim. Corta aquela corda pra mim. Vira o beat pra mim. Na luta só estão os bravos. Não sabe viver com o povo, se tornará escravo. Na batalha eu destravo. Falharam com o negro, foi um descaso. Não, não é um absurdo. Cana me traga, sem nenhum lusco fusco. A mente trava, de novo no escuro. É carne fraca, mano, o teu casco tá cheio de craca. Não caia no mundo da Babilônia. Tá aí merendando e na insônia. Ô mano, pela saco, toma vergonha. Rume com meu rumo, de forma idônea. Ande nas ruas, tire suas conclusões. Viver, sobreviver, não misture as ações. Não tem como esquecer, varões foram as razões. Eu tive que conter as emoções. Abuso de poder, também a luz do dia. Eu tive um sonho pra acabar com a covardia. Direitos iguais, quantos morreram, quem diria? Sem chance de viver, passageiro da agonia. Minha vestimenta é preta pra saudar o luto. Mandela, Luther King, Marcos Garvey é um tributo. Sabedoria negra, Deus, poder absoluto. O jogo é sujo e bruto, a cada minuto. Eu vejo que os latinos não se assustem com o vulto. Sirene tocando, então não haja no impulso. Eu tô pronto pra morrer, pelo meu discurso. Eu tô lutando pra viver contra esse jogo sujo. Não, não é um absurdo. Cana me traga, sem nenhum lusco fusco. A mente trava, de novo no escuro. É carne fraca, mano, o teu casco tá cheio de craca. Não caia no mundo da Babilônia. Tá aí merendando e na insônia. Ô mano, pela saco, toma vergonha. Rume com meu rumo, de forma idônea.